Panorama Agrícola para 27 de abril de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é sexta-feira de lua nova, 27 de abril de 2012. Estamos abrindo mais um programa para você, tendo na mesa de som o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maier. E o ditado desta sexta-feira é: focinho de porco não é tomada. Confira no Panorama Agrícola de hoje uma dica de economia doméstica. No Alimento e Companhia, os benefícios da maçã. Festa da maçã na semana que vem. No boletim do Santa Catarina Rural, você tem outras informações sobre os benefícios desse programa de estado com o município de Ponte Serrada. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6:30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva e na Sky, canal 104. Aqui no Panorama Agrícola você pode participar do nosso programa enviando e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligando para 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para você que faz feira ou supermercado, substitua produtos caros por mais baratos e ajude no seu orçamento doméstico. Se alface está cara, leve acelga. Prefira legumes, verduras e frutas da época. E não compre sempre no mesmo lugar. Procure o mercado mais barato. É hora das notícias. O mais recente levantamento do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE sobre a estiagem no estado de Santa Catarina aponta prejuízos da ordem de R$ 777 milhões de reais à agricultura catarinense por causa da falta de chuva que atingiu principalmente a safra de milho, soja e feijão e também a produção de leite. O maior impacto foi na perda do milho, com quase 50% da produção. A produção de leite também foi afetada, impactada com perdas de 7,5%. E a produção de soja registrou queda de quase 25% na produção. O Ministério do Desenvolvimento Agrário está anunciando que o crédito para financiamento habitacional aos assentados da reforma agrária vai seguir agora o mesmo modelo adotado pelo programa Minha Casa Minha Vida, no valor de R$ 25 mil por família, sendo que 96% são subsidiados, o que significa que o assentado pagará apenas R$ 1.000 pela casa própria em 4 parcelas de R$ 250 cada. A regra em vigor é bem diferente. Hoje, dá para se financiar apenas R$ 15 mil para a casa própria, com 3 anos de carência e 7 anos para pagamento e com correção pela taxa Selic, no caso dos assentados da reforma agrária. O MDA também anunciou que está encaminhando para a Casa Civil mais 15 decretos de desapropriação de 20 imóveis rurais e disse que irá liberar já o pagamento de ajuizamento de ações de desapropriação de terras, uma medida que deve beneficiar quase 11 mil famílias em 155 imóveis rurais. A cooperativa Aurora está prometendo reabrir o frigorífico fechado em 2009 em Joaçaba. A intenção é reabrir esse frigorífico até abril de 2014, ampliando a sua capacidade para um abate diário de 2 mil animais. 70 produtores integrados de suínos da região de Joaçaba devem ser os beneficiados por esse anúncio da cooperativa Aurora. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, conversamos com a extensionista da IPAGRE em Ponte Serrada, Neiva Dalla Vecchia. Neiva, como o município tem sido beneficiado pelo SC Rural? O nosso município, ele sendo beneficiado através da nossa cooperativa, a Cooperfab, que é a Cooperativa dos Pequenos Empreendimentos Familiares de Ponta Serrada. E, então, nesse primeiro ano, a gente fez uma manifestação de interesse e, através dessa manifestação, então, o SC nos contemplou com recursos nesse primeiro ano para a nossa cooperativa. O que de mais importante está sendo feito? Esses recursos, eles vão ser utilizados para estruturar as pequenas unidades, né? Porque hoje tem 22 pequenas unidades que são filiadas à nossa cooperativa nos mais diversos ramos de atividades, né? Então, a manifestação de interesse e o projeto, ele vem para aquisição de equipamentos para as unidades que necessitam de uma estruturação melhor para dar melhores condições e qualificação dos produtos que saem das unidades. E também o recurso contemplou a aquisição de um veículo para que a gente possa estar fazendo o transporte do produto da casa do agricultor até a central de comercialização ou da central de comercialização para os mercados locais, né? E também para as escolas onde a gente participa da chamada pública do PNAE. E também com esses recursos a gente vai equipar toda a nossa central de comercialização, que vai ficar então às margens da BR-282. Essa central deve ser inaugurada ainda esse ano? Ainda esse ano. Ela está praticamente pronta, que a central é uma contrapartida do município dentro do projeto, do estruturante, e está praticamente a parte física em cima, ela está toda concluída já. E, então, só falta a parte inferior, né, que é onde vão ser instaladas duas pequenas cozinhas industriais que vão servir para abastecer também a central no oferecimento de produtos, né, na parte de lanches e tal. Neiva, com relação ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, como o município, a agricultura familiar aí tem se beneficiado? Nós temos já é o terceiro ano que o nosso município comercializa através do PNAE. E a gente tem feito assim, nossa relação com o poder municipal é muito boa, né? E também a comercialização está muito tranquila. Nós conseguimos hoje efetivar essa prática da política pública do PNAE. Então está bem interessante, assim, a cooperativa hoje está com um canal de comercialização muito importante, que é o PNAE. E também, neste ano, a gente tem um projeto dentro do PAA, da Conab, que também vamos estar operando esse ano, que vai ser feito direto à cooperativa com a Conab. Agradecemos a Neiva Dallavec, extensionista da IPAGRE em Ponte Serrada. Obrigado, Neiva, pelas informações. Obrigada a você. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. A Festa da Maçã este ano em São Joaquim acontece na semana que vem, de 3 a 7 de maio. E o Alimento e Companhia de hoje traz informações da maçã para você. Informações da Associação Brasileira de Produtores de Maçã. Uma maçã por dia ajuda na digestão. É refrescante e adstringente, o que ajuda na garganta e na voz. A maçã também serve para moderar o apetite e limpar os dentes. Controla o colesterol, previne alergias e também previne o câncer digestivo. A maçã, além disso, é um excelente alimento para o cérebro, porque contém ácido fosfórico facilmente digerível. Contribui para um sono tranquilo, impede a formação de cálculos renais, evita a indigestão e previne a infecção na garganta. Por tudo isso e pelo sabor adocicado, coma pelo menos uma maçã por dia. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente